mareta. Baila, baila, mareta. Baila, baila, mareta. Baila, baila, mareta. Te encostou, lá vai labareda. Labareda te queimou, lá vai labareda. Foi labareda te matou, lá vai labareda. Te matou de tanto amor, lá vai labareda. Labareda, o teu nome é mulher. Quem te quer, quer perder o coração. Rosa ardente, bailarina da ilusão, mata a gente, mata de paixão. Labareda, fogo que parece amor, tua dança é a chama de uma flor. Labareda, quem te vê assim dançar, em teus braços, logo quer queimar. Lá vai labareda, lá vai, lá vai labareda, lá vai, lá vai labareda, lá vai, lá vai labareda.